onde o sol se esconde. Lá correu o amor. Lá onde a luz é sombra. Lá quem foi errou. Sem fim, longe de tudo e de mim, me procurei sem me encontrar. Mas pelo vencido eu lutei, mesmo caído levantei, mesmo partindo eu fiquei. Só quem viu acreditou, um momento acontecer. De repente alguém gritou, meu campo abriu. Só no momento do amor, fez o mais forte perder, fez o perdido se achar, fez a esperança vencer. Na claridade da luz, um novo brilho no sol. Vitória! Hey! Onde o sol se esconde. O amor venceu. Lá onde a luz foi sombra. Lá a dor morreu.